Hotel 3197 Recife, em 1251. 2251, 3197. Uma boa noite. Boa. tráfego Salvador, voo 16, 13. Voo no 613, boa noite, informação em curso é a Romeu. Para Brasília, tenho 360 já aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia, voo 16, 13. Voo no 613, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Aprazulu 17, nível de voo 360. Pistem Luz 10, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, correção. Aprazulu 17, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, Elefa. Arbor, Elefa. Aprazulu 17, controle 120.8, aciona 5136, voo no 613. Ok, está autorizado Brasília pela Aprazulu 17 ao nível 360, decola dando 0, primeira curva vai ser direita. A subida vai ser Arbor, Elefa, o controle 120.8 e o transponder é 5136 para o voo no 613. 5136, protegimento correto, voo no 63. Portão 4, chamei pronto para o pushback acionamento. Chamada pronto, voo no 63. Não copiei. O gol 16-01, é, só confirme a autorização nossa, ainda mantém ou vai ser necessário uma nova? Negativo, senhor. O plano do senhor é para as 21 horas, sendo agora 21h32. O plano ainda é válido por aproximadamente mais 13 minutos. 12 minutos a partir de agora, senhor. Caso o senhor tenha que apresentar um DLA, é necessário fazer nos próximos 2 minutos, ou então o plano vai ter que ser esse, ou então caducar. Não, seguinte, já foi feita uma nova para 22, eu só gostaria de saber se a autorização foi dada anteriormente, saída da El, Leda, o transponder 5066 e nível 360, mantém. Mantém, senhor, 5066 da El, Leda Bridge. Gente, o gol 960 da reportar para posicionamento. Contato. 3858. Identifique, desça e mantenha 2.000 pés. Reporte estabilizado no localizador, intercepte a chegada da mara após mais 1.013. Inicialmente uma imagem. Golf Romeo via para Zulu no 6, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida da El, Lida, Bridge, controle 120.8, transponder 5142, gol no 85. 360, decola da 10, direita após o perfil da Dael, Lida, Bridge. Upper Zulu no 6, BHC, Trivi. O controle 208, transponder 5142, gol no 85. 5142, cotejamento correto, gol no 85, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará pronto para o pushback acionamento, 85. O Salvador, não, minha pergunta, eu podia confirmar por gentileza se chegou a DLA aí para 22 ou foi feito um novo plano? Só um minuto, senhor. Acabei de encontrar, senhor. Às 22 horas, só um momento que ainda não entrou no sistema, mas eu já encontrei essa DLA, senhor. Tá bom, muito obrigado. A gente está na escuta aqui, a gente iniciou o embarque aqui agora, tá bom? Muito obrigado. Tá ok. Solo Salvador, gol 16 no 3, para o pushback acionamento no 4. Portão 4 aprovado, senhor. Chame táxi no 3. Autorizado, chama da táxi, gol 16 no 3. Salvador, voo 1613 para o táxi, 4 horas e 10 em autonomia, o Fernando Galeão, 133 a bordo. 133, Galeão 410 copiado, voo número 3, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistando 0, ajuste padrão. O ponto de espera chama em torre 11895, o número 3 tem um bom voo, bom Natal. Agora o táxi direita, ponta de espera, chama 3895, voo com o menos 3, bom Natal para você. Salvador, gol número 3, ponto de espera 010, pronto para decolagem. Gol número 13, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 1-10 graus com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10 para o gol número 3. MM62, igualmente, identifique desse mantenha 4 mil pés, chegada Mari, 1013. Para o posicionamento portão 03, 02. Confirme, no 601 no posicionamento portão 2? Afirmo. Livre, senhor, chame táxi no 601. Ah, tá. Meio 13, decola as 49, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Controle de 1208 para o voo 1603, graças. Controle Salvador, voo 1603, passa 12 mil pés para o 360, saída Apo, Transalé. No meio no 3, contato radar, vigilante, atenção. Tenente, agora meio no 3. Controle de Xanar 2630, chegar no abordo, respeito 170. Oxanar 9130, desça e mantenha nível de voo 050, chegada Mari, 9130. Ok, descida para o 050, confirmando Oxanar 6310. Afirmo. Dota 3858. Voo no 601 com 104 a bordo, com autonomia de 3 horas de alternativa. 3215, clima tal, 3858. Comente. Submitou em frequência 118.95, voo no 601, tenha boas festas, senhor. Voo no 118.95, voo no 601, no... Salvador, muito boa noite, 3858, passando o timbre embaixo de travado. 3858, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 100 graus com 10 nós. Pouso 10, 3858. Puxa 10 em treinamento, boa noite, 85, está na posição 8. Portão 8 aprovado, no 885, chame táxi. Foxtrot, Salvador, boa noite, Bono 301, Bono 701. 601, ciente, mantém o ponto de espera da pista 10. Bono 613, chame Recife em 1288. Chama Recife em 1288, gol, Bono 613. Bono 601 na linha e manter capoeira 10. Sobre Salvador, gol na 031, mantém da pista. Boa. Zero na chegada mais. Identifique. Zero, 563 e 40, galeão copiado. Gol no 85, tem táxi aprovado via pátio em Índia, até o ponto de espera pista no zero. Ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 1, 18.95. Gol no 85, tem um bom voo e boas festas, cara. Ok, bate o índio até o ponto de espera 10, lá 1895, ajuste 23, muito obrigado, boa noite, boa festa para vocês, para toda a equipe, obrigado. Salve Salvador, boa noite, Altair 3858, livrou na 38. Boa noite, Altair 3858, táxi via Alfa, de passagem ao gol em direção ao ponto de espera, após ingressa, Juliette, portão 03, Altair 3858. Alfa, Juliette 3, cedendo passagem para o companheiro da Gol, 3258. Gol no 601, no decola 58, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, amor. O 601. Muito boa noite, é o gol 1601, da El Leda, na sua escuta. Salvador, muito boa noite, boa noite. Gente, 601. Mantém 10, boa noite, 85. 5 milhas da posição dura. Livre LS 2000, 1013. Livre LS 2013, da 3662. Gol no 885, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem no zero, gol no 885. Completar a chegada, meia 310. 2000 pés em descida, reporte localizador, meia 310. 2000 vai para mais estabilidade. Uno 885 decola 01, no controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, bom trabalho e um feliz Natal a toda a equipe aí, obrigado. Igualmente. Ele... Salvador, muito boa noite, Uno 885 decola no perfil da Dael, Leda, na sua escuta. Contato radar vigilante, ascensão, plano 3285. Cat 3662. 3662, chame Torre no 895. 295, 3662. Firme o nível que está autorizado para o gol no 885, por gentileza. Eu tenho aqui o 360. 360, é isso aí mesmo, obrigado. A gente entendeu 310 aqui, mas muito obrigado. O gol no 885, sobe 360. Boa noite, 3662, passou sim para baixado checado. Dan 3662, livre pouso, pistão no zero, o vento 100 graus com 10 nós. Autorizado o pouso, pistão no zero, Dan 3662. 5218. Para 5000, 5218. Gol 9031, desça e mantenha 2000 pés, acuse o localizador. 2 meu camarada, 3 anos. Chegou com 398. 398, desça e mantenha nível de voo 060 na chegada Mari. 060 na Mari. E o 398, redução de velocidade para 230 nós. Localizador 6310. 6310, chame Torre no 895. 895, 6310, obrigado. Torre, Salvador, Xené 6310, na final, 3 minutos. Xené 6310, boa noite, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando 6310. 3662, solo 05, libera direito e chama o solo 121, décimo 9. Entrando na Delta, 219, 3662. Salvador, 3662, na Delta. 3662, autorizado Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette pro 01, 3662. Gono 601, não chame Recife, 1251. 251, agora 601. Oxenem 6310, baixou e travou? Afirmativo, baixou e travou. Ciente, livre, pouso, pistão no zero, vento 100 graus com 10 nós, Oxenem 6310. Livre pouso, 6310. Tripe 5218, curve à esquerda, vou ir na proa 070, intercepte o lock nesta proa, vê se mantém a 2000 pés. Esquerda 070, descendo para 2000, intercepte o localizador, o Tripe 5218. Libera direito e chama o solo 121 no décimo 9. Direito 219, obrigado. Oxenem 6310, livrou, você escuta, boa noite. Boa noite, Oxenem 6310, autorizado Alfa Juliette até o portão 612, senhor. Alfa Juliette, direto pro 612, 6310. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. 9031, autorizado pouso pistão no zero, vento 100 graus com 10 nós. E pouso. Cinco, dois, um, oito, direita proa 080, livre LS. Direita 080, livre LS, 5218. Gol no 398, desse mantenha 2000 pés, acudindo o localizador, reduz a velocidade para 300 nós, 1398. Dois mil pés, acudindo 200 nós, acudindo o localizador, gol no 398. Zero, três, um, no solo, aos 1-3, direita, 1-2-1, no décimo 9. 1-2-1-9. Solo, vou 9031, livrando a sua esposa. Gol 9031, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa Juliette para o 09903. No localizador. Completa final, torre 1 no 8, 9, 5, 5, 2, 1, 8. 18, 9, 5. Obrigado, boa noite, um ótimo Natal a todos. Igualmente, até a próxima. Gol 1 no 398, livre LS, acusando o lote. Obrigado, acusando o lote, gol 1 no 398. Torre Salvador, boa noite, é o TP 5218, final do ano 0, 2 milhas para Simbra, baixo e travado. TP 5218, boa noite, tráfego avistado, tem livre pouso pistão no 0, vento 090 graus com 09 nós. Livre pouso, TP 5218. estabilizou, Gol 1-2-3-9-8. Completa sinal, pista 10, torre 1-1-8-9-5, 1013, 1-3-9-8. 2-2-5-2-13, Gol 1-3-9-8.